eu entendo muito bem o que você está passando. Eu já estive do outro lado da história. Lutei, sofri, chorei pra te contar agora. Foram madrugadas de batalhas, foram dias de guerras travadas. Suportei o tempo da espera e por sinal quase perdi a guerra. Mas sobre mim havia uma promessa. Na minha vida hoje pode até ter lutas, mas também tem festas. Muitas vezes eu estive orando, sem entender, mas estava acreditando. Doeu demais que até pensei, não consigo suportar. Foram várias vezes que achei melhor parar, mas o Senhor sempre me fortaleceu. Se estou de pé, graças ao meu Deus. Estou segura em suas mãos e hoje minha vida se resume em respostas de oração. De guerras travadas, suportei o tempo da espera e por sinal quase perdi a guerra. Mas sobre mim havia uma promessa. Na minha vida hoje pode até ter lutas, mas também tem festa. Respostas de oração.